como é que a noite é de samp. Eu vejo as irmãs. Esquento pote, gelo, gole, eu já tô Japão. Amarrando Air Force, elas vêm de escarpão. Estouro no norte, é com oi talibã. Zica, caralho, linda do tio, meu sogro quer ser seu pai. Fume, bebe, só me segue que eu já sei por onde sai. Aí cê me esticou, fumou e vazou. Sem mais, sem estresse, não chegou, nós vai chegar. Nós vai, speed do tanque, pone, exigindo meu mic check. É o estilo da Joss Stone, com xadê e neck. Eu tava tipo Cash Rules, dividindo uma marula. Sabendo de tudo e breco igual o Zeca. Pagodinho vai, lesa. Essas horas eu fico já preza. Gastando que eu não tenho só por ela. Só quer viver o momento e seguir pra onde ele leva. Tá suave em tranque, com kank, vários na dela. Volta sozinho, fuck, o que vê é lucro pra ela. O vilão volta sozinho, fuma racha e vê novela. Ela diz que quer me conhecer, mas diz querer ele também. Cê sabe que o também é foda, principalmente se é my brother. Ela diz que quer me conhecer, mas diz querer ele também. Cê sabe que o também é foda, principalmente eu se é só quero brother. Entender com o mineiro sagaz assim vai se render. Mas enrolada que baiana e tererê, traçando os caminhos para você não perceber. Que se ela uma hora voltar, não será digna do seu bem-estar. Ela é tipo uma consuma embalada, cara, te deixando na estiga quando a cota acaba. Eu não sei onde cês quer chegar com esse love no assunto. Cês vão dizer que é recalque porque eu tive outro rumo. E é nós que sempre teve junto. E essa é só mais uma que sem perceber bagunça nosso mundo. Ela diz que quer me conhecer, mas diz querer ele também. Cê sabe que o também é foda, principalmente se é my brother. Ela diz que quer me conhecer, mas diz querer ele também. Cê sabe que o também é foda, principalmente. Eu já percebi aquela vinha diferente de outras grupos. E mostrou que entende que a minha brisa não é ramelar no mic. Fumeta igual Snoopy, bem mais gueto e mais rude. Era seda, piteira, bolinha preta e um cu que sem grude. Já chegou falando que eu copiava o flow dos gringos, rindo da cara e cortando toda a minha brisa do speed. Sem nem pedir, fui me despedir só pra tentar me despir com ela. Ela falou que curtiu minha pegada e roçava com a língua no dente. De repente mente, a mente sente o envolvimento. É tipo acreditar no seu futuro ali na frente. Perdela, uma mesma fela, essa tá no pente. Em uma noite perto dela eu tô doente. Antes fosse uma cadela e ela é diferente. Nunca dei tela pra ela e essa passou rente. Pensando nela, e ela, uma bela fela. Ela diz que quer me conhecer, mas diz querer ele também. Cê sabe que o também é foda, principalmente se é my brother. Ela diz que quer me conhecer, mas diz querer ele também. Cê sabe que o também é foda, principalmente se é my brother. Thank you.